Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. The sky fell when it crumbled. Number 4. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Number one. Beautiful like diamonds in the sky. As cinco melhores pop hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burn. Drowned and dreamt this moment, so overdue I owe the day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. Together.

Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright. Viva o mundo Target Radios! Simplesmente a maior rede internacional de rádios. Hoje, quarta, 24 de outubro. Que será sensacional pra você, baby. Como sempre, na Target International. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on your favorite station. E esta foi a edição da tarde do Pop Hits. Com os 5 sons mais votados. No portal que é referência para o mundo, Target W.com. E na tarde de quarta, número 1 no Pop Hits, Rihanna, Diamonds. Segunda colocação para Psy, Gangnam Style. O posto de número 3 pertence a Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Número 4, Maroon 5, One More Night. E o quinto som mais votado na tarde foi Skyfall, com Adele. Agora é só mudar tudo pra noite, baby. Vote aí no portal targetw.com. Não é à toa que é referência para o planeta. Se vicia aí em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E participe também do Pop Hit do Ouvinte. Rola por aqui o pedido do Ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde de quarta, recebe um beijo carinhoso a Francinara Castro. Ela que é de Arcos, Minas Gerais. E tá a fim de curtir aqui na Target International o som de Katy Perry, Wide Awake. Fechando Pop Hits da tarde. Até já, baby. Bye, bye. I'm wide awake. rede internacional Target Radios. Referência para o mundo.